Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. A manchete do jornal Linhas de Elvas faz eco de uma reportagem alargada pelas igrejas do concelho, num trabalho que mostra espaços completamente abandonados e outros a necessitar de obras urgentes. Telhados danificados, elementos em risco de queda, obras e peças a necessitarem de restauro, capelas fechadas e sem qualquer celebrações. Foi este o cenário que o Linhas constatou num périplo por diversos espaços religiosos. A Vila de Campo Maior não tem uma equipa de combate a incêndios rurais. A Corporação de Bombeiros de Campo Maior atravessa um mau bocado depois da demissão do antigo presidente por motivos de saúde no passado mês de abril e de continuar sem um comandante após a demissão de Bruno Joamito em março. Vê-se agora sem uma equipa permanente no dispositivo de combate a incêndios rurais. Ao Linhas, o comandante distrital de Operações de Socorro, Rui Conchinha, avançou que Campo Maior será este ano a única corporação dentre das 15 do distrito sem uma equipa permanente no dispositivo de combate a incêndios rurais. Para o responsável, a capacidade de resposta na intervenção nos incêndios rurais do concelho de Campo Maior está limitada. Estrada novamente assassina, assim titula o jornal após mais um acidente mortal na Nacional 373 entre Elvas e Campo Maior. Um homem perdeu a vida após uma colisão com um pesado de mercadorias que saiu da estrada e varreu por completo o automóvel onde seguia a vítima, que residia em Campo Maior. Pedem-se medidas urgentes e eficazes para pôr termo à sinistralidade rodoviária neste troço do distrito de Porto Alegre. As piscinas de Terruja em Santa Eulália, no concelho de Elvas, vão funcionar em pleno nos meses de verão, após o município ter equacionado o encerramento dos equipamentos balneares por causa dos efeitos da seca. Houve uma alteração profunda em relação ao cenário meteorológico que existia quando a ideia de não abrir as piscinas começou a ser pensada, salientou o presidente da Câmara Municipal, Nuno Mocinha, advertindo, porém, que no curto e médio prazo as populações e as entidades devem unir esforços na poupança de água devido às alterações climáticas. A asta pública para a venda da herdade de Dom João em Elvas realizou-se dia 4 de maio, mas nenhum grupo interessado avançou para a aquisição da propriedade localizada entre a Ajuda e a Torre de Bolsa, junto ao Rio Caia e perto da fronteira com Espanha. Nenhum dos presentes, no momento da inscrição, pretendeu licitar a compra da herdade, com 262 hectares, parte dela com regadio, pelo valor base de 3,3 milhões de euros. A propriedade fica, para já, sem comprador, restando agora três possíveis cenários: a repetição da asta pública, mantendo-se a base de licitação ou descendo o valor da venda, ou, em alternativa, o município pode optar por não transacionar a herdade. O 16º Encontro de Atletismo do Norte Alentejano realizou-se quarta-feira, 9 de maio, no Estádio Municipal de Atletismo, em Elvas, tendo juntado dezenas de atletas de seis instituições do distrito. Nesta edição participaram utentes da APPA-CDM de Elvas e Porto Alegre, da CERSI e Porto Alegre, do Centro de Recuperação Infantil de Pontessor, do Centro de Recuperação de Menores de Assumar e do Centro de Bem-Estar Social de Arronches. Os utentes integraram as provas de 50 metros planos, 50 metros com barreiras, salto em comprimento e estafeta. Este encontro inseriu-se na edição 2018 dos Jogos do Alto Alentejo, organizados pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo. Foi este o Magazine Semanal. Obrigado por nos acompanhar. Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Na síntese das principais notícias que marcaram o Jornal Diário do Sul ao longo desta semana, começamos por realçar que o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que a ligação ferroviária entre Sines e Caia é estruturante para o desenvolvimento de Portugal e Espanha, sendo talvez o mais marcante investimento do seu mandato. O governante falava em Elvas na cerimónia de assinatura de um protocolo para a criação da Eurocidade Elvas-Badajoz-Campo Maior. Destaque também para a iniciativa Festival da Rainha, quinta-feira medieval de Estremoz, dedicada à figura da Rainha Santa Isabel, que vai decorrer nos dias 19 e 20 deste mês na cidade de Estremoz. Dizer também que as novas regras de pagamento da Segurança Social estão a levar a autênticas correrias aos tribunais dos três distritos alentejanos, onde os números de pedidos de interdição e inabilitação não param de aumentar nos últimos tempos. Só nos primeiros dois meses do ano foram 71 os processos que chegaram à justiça na região, com Porto Alegre a exibir a maior taxa percentual de todo o país. Notícia foi também a inauguração do trajeto entre Évora e Trancoso do Caminho de Santiago na Via Portugal Nascente. Esta cerimónia contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi peregrino ao transportar uma réplica do bordão da Rainha Santa Isabel. Evidenciar ainda a exposição Patente na Biblioteca Geral da Universidade de Évora, no Colégio do Espírito Santo, mais concretamente no acesso à Sala das Belas Artes. Uma iniciativa que vai estar patente até 3 de julho e que mostra desenhos de David Reis Pinto sobre arquitetos Pritzker. Em destaque estão alguns desses premiados, nomeadamente dois portugueses, Souto Moura e Cisa Vieira. Foi notícia também que a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, foi reconduzida no cargo para mais 4 anos, chamando a atenção na cerimónia de tomada de posse para as dificuldades financeiras das instituições de ensino superior, alertando precisamente que estas não foram ultrapassadas. Mais uma vez, a ferrovia em destaque. Estremoz quer comboio de mercadorias com paragem na zona dos mármores. Esta é uma reivindicação da Assembleia Municipal de Estremoz, que juntou assim a sua voz aos autarcas e empresários da chamada zona dos mármores, que abrange também os concelhos de Borba, Vila Viçosa e Alandroal, que têm reclamado um cais de carga e descarga na região, integrado na futura ligação ferroviária de mercadorias entre Sines e Elvas. Em destaque estiveram também os Prémios de Turismo do Alentejo e os Prémios de Turismo do Ribatejo. Estas distinções foram atribuídas pela Entidade Regional do Turismo do Alentejo e Ribatejo numa cerimónia que decorreu em Montargil. Entre vários premiados, há a realçar que os bonecos de Estremoz foram galardoados com o Prémio Especial. Dar nota que o arcebispo de Évora, Dom José Alves, na conferência de imprensa realizada no âmbito do Dia Mundial das Comunicações Sociais, apelou aos jornalistas para promoverem um jornalismo de paz ao serviço das pessoas, promotor da verdade sem fingimentos. Lembrando que as notícias falsas estão a tornar-se uma espécie de praga comunicacional com efeitos muito alargados e devastadores. Contribuir para o envelhecimento ativo, proporcionando uma maior qualidade de vida aos idosos do Conselho de Viena do Alentejo, foram os objetivos que estiveram na origem da abertura do polo da Universidade Popular Túlio Spanca, Universidade de Évora, em parceria com a Câmara Municipal de Viena do Alentejo, há 8 anos. Comemorar o sucesso é que levou alunos, professores e monitores deste projeto a encontrarem-se em mais um dia de aniversário. Por fim, dizer que o Dia Mundial da Segurança Social foi assinalado em Évora no dia 8 de maio, uma iniciativa que contou com a presença do Ministro do Trabalho, Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva. Terminamos por aqui o destaque às principais notícias publicadas no Jornal Diário do Sul ao longo desta semana. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Diário do Sul.